22227, para posto e acionamento, está no pátio auxiliar. 2227, pátio 3, é o número 1 para iniciar, mantém escuta. Mantenha, passareira. Táxi azul 4039, POB 89, 4 horas e 50 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. 4039, táxi autorizado, pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 90, torre 118, meia dúzia, altímetro 0018. 3, direito, no 219. Direita, 219, África de Montebec. 18, ajuste azul 4039. Salvador, muito bom dia, Papatango, Oscar, Lima, Quebec. Oscar, Lima, Quebec, qual o pátio? Pátio 5, Aerostar. Oscar, Lima, Quebec, 5, ingresso ao Taxway Alfa, reporta antes da Juliette. Taxway Alfa, reportará antes da Juliette. 2227, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, pois, chamada para o táxi, passarela. Livre decolagem, pista 10, Oxinero, 6225. Quebec, observa à esquerda o tráfego da Azul taxiando após o mesmo ingresso a Juliette, contorno Pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Conhece o caminho? Afirmativo, ó, Felipe, Quebec, vai aguardar o tráfego. Gente, chama na Quebec. Para na Quebec, ó, Felipe, Quebec. Será 6225, decolou 05, chame controle no 208, bom voo. 208, grafo, chinelo 6225. Controle Salvador, boa tarde, chinelo 6225, na Momo Mitsa. 6225, contato radar, e mantenha nível de voo 320, mantenha a saída Momo. 320 na saída Momo, chinelo 6225. 3732, 1,5 para externo, complete LS, chame a torre 18612, vamos por. 86, grato. Alô, Salvador, é o voo no 605. Prossiga no 605. É, alguma novidade aí para a nossa autorização? Infelizmente não tem nenhuma novidade, o Centro Recife continua não autorizando as decolagens. Ok, de acordo com a empresa aqui, o CGNA diz que o galeão já abriu tem 12 minutos. Se você puder checar essa informação pra gente. Vou checar agora mesmo, se mantém escuta e eu retorno. Obrigado. Transpouso autorizado, TAM 3732. O nono? Pois o nono mantém escuta. Escuta. Chinelo 6225, solicita PROA 290 para evitar formações. Autorizado desvio, a Chinelo 6215. É o Chinelo 6225, autorizado de desvios. Aqui, 6225, está autorizado desvios para 290. 290, o Chinelo 6225. Estão completamente prontos, passageiros embarcados. Estou aguardando o Centro de Justiça, assim que ele me ligar, eu informo o senhor. Passaria do 2227 para o táxi, POB 3355 de autonomia, e até na Salvador. Ah, não é só o POB e autonomia? 33, 3h55. Gente, 217, taxorizado, parte 1, no Índia e Alfa, quando espera da 90 Torre, no 862, eu tinha 508. Ciente, o passarelo do Índia Alfa, na porta de espera, chama tu aí. Lima Quebec, autorizado cruzamento no 735 para sair do pátio 5, frequência livre estacionada. Salvador é o 5221 da Trip. 221 Trip, Vitória da Conquista, autorizado 200 direto. Nicola da 10, curva direita, árvore elefa. Controle no 20 decimal 8, transponder 5033. Autorizado 200 DCT, saída arra, posição elefa. 5033 a nosso transporte, camarada 28, após decolagem, controle Salvador, protegeu 5221. 5221, tá correto, chama pro Chibeca Sonamento. Camarada 5221. Solo 09, direito no 219. 219, 3732. Essa é para o pesador, Oceania 63, ou não? 7, portão 08. Alfa de 1008, a 3732. Livre decolagem da Bixeira 10, 2080 graus, com meia dúzia nossa. Livre decolagem, azul 4039. Chama o centro Recife, frequência 12685, alterne 125, decimal 45, bom dia. 2685, alternando 24, posição 2545, continua 6225, boa. Azul 4039, decola azul no 1, chame controle no 208, bom voo. Controle 208, obrigado, bom dia. Então, na escuta do solo, Salvador? 605, afirmativo. Oceania 219, além. É o seguinte, o centro Recife ainda não conseguiu informação com o CGNA. A questão é que o galeão pode estar aberto, mas pode ter algum controle de fluxo. Seja só para os aviões que estão perto ou estão em espera, ou coisa assim. A questão é que o Centro Recife ainda não autorizou as decolagens daqui de Salvador para o Galeão. Eu não tenho contato com o CGNA, eu tenho que aguardar o Centro Recife me dizer isso. Então eu vou continuar ligando para o Centro Recife até eles me darem uma posição de Salvador para o Galeão. 605 está ciente, agradece. Se puder checar com o Recife, senhorita, nós temos 2 horas de voo até chegar no Rio de Janeiro. Seria, acredito que já vai desintensificar esse tasco e a condição meteorológica deve estar bem melhor já. É, o Oceania é a nossa ação. Gente, pode chegar, eu vou continuar checando que está no Recife. 605 agradece. Paulo, Salvador 5221 da Tri para puxa acionamento na 13 mais 1. Decolagem cabeceira 10, vento 090 graus, meia dúzia. Segura decolagem, passarela. Segura 9-0-08, puxa acionamento. Após o TAN, autorizado, puxa acionamento. Salvador, boa tarde, bom dia. O TAN 3859 com a informação Lima, autorização Curitiba. 3859, autorizado Curitiba, 380, 8144. Decola do 90, curva direita, da El, Lê, da Ilde. Controle 120, decimal 8, transponde 5031. Autorizado Curitiba, 380, autorizado Lu 44, decola da 190 com curva direita. No perfil da saída da El, Leda, Leda, Eudes, transponder 5031 e controle Salvador no 208, TAN 3859. Como só transponder? 5031. Correto, chama para chegar aqui também. Boa tarde. Paulo Salvador. Saí da árvore. 260, a árvore está acelerada. Fui LS Visual 6311. 6311, complete LS, chame a torre 1862, bom pouso. Obrigado. Cruz, no meu pé, decolada 10, curva direita no axé. Controle 120, acima 8, aciona 0121. Controle 120, décima 8. Ação ativa, 120 hoje. Tá correto, tá livre o acionamento, chama táxi. Táxi, o Juliette quer dar isso. Qual a tua B? 02. 02, sim, está autorizado Kilo Cruz Alfa Delta, na Delta chama Turno no 862. Acionamento 6312, na posição 10, puxa acionamento. 6312, posição 10, é o número 1 para iniciar no setor, mantém escuta e aguarde. Aguardando. No Uno, tá na escuta? Na escuta. Agora o Galeão abriu para as decolagens e eu vou autorizar o senhor. Tá pronto para cópia? Tá pronto para cópia. É 2-1-1, autorizado Galeão 360, Upper Zulu 10. Decola da 10, curva direita da El, Leda Bridge. Controle 120, decima 8, transponder 5006. Autorizado conforme 360, Upper Zulu 10, decola pistão 10, curva direita da El, Leda Bridge, 208, controle. Transponder 5006, chanel 621, tapando o pushback acionamento no 02. 02-6211, ciente, vai coordenar com a equipe de escola. Após a passagem da TR da trip, retaguarda, puxa, aciona, chama táxi. Ciente, após o trip, tá ali o pushback acionamento. Uno 605, tá na escuta? Na escuta, 605, pronto pra copa. Do Galeão, 360, Upter do Luno 0, decola 10, curva direita, da El, Leda Bridge. Controle 120, decima 8, transponder 5026. Controle do Galeão, nível 360, via Upter do Luno 0, decola 10, da El, Leda Bridge. 1, 208, é o controle 5026, transponder, gol no 605. cliente, tá correto, chama pro estacionamento. Tá pronto pro estacionamento. Gente, o nome 605 é o número 2 no setor, não tem escuta e aguarda. Aguardo, 605. Ah, Solo Salvador, trip 5221, 48 a bordo, 3 horas 45 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. 5221, táxi autorizado, parte 1, Índia e Alfa, ponto 0 da 10, torre, no 86, Sinitro, 108. Pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera 18-6-5221. Azul 4039, chame Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25. Portão 10, puxa a cena, chama táxi. Chamará. Passaria 2217, Recife autorizou só após a posição Argo, voar direto conquista. Chamar pro passarelo? Afirmo, Recife só autorizou conquista após a posição Argo. Afirmativo, então após Argo conquista. Grata, passarelo. Quebec Kill, ali mantém a parte da Delta. Quebec Kilo, livre decolagem, cabeceira 1-0, vento 1-2-0 graus, 11 nós. Lupe Alfa, antes dos 10 da manhã. Dois no 1, desautorizado, puxa sonar, chama táxi. Iniciando, puxa sonar, chama o contato 2 no 1. Salvador, trip 5221, próximo a ponto de espera da 1-0, pronto. Por favor? 5221 da trip, próximo a ponto de espera da 1-0, pronto. Ali mantém 5221. Mate a 10. Afirmo, decolado aos 2-1, curva direita, aguardando transferência. Kilo, aguardando transferência. O Quebec Kilo homologado em instrumentos? Negativo. Ciente. Usado Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 90, torre, no 8612, altímetro 1-0-8, vai seguir o tráfego da companhia que puxa no 02. Ok, ciente, segue a companhia, 63, 1-2. Mantendo a Juliette, 63, 1-1. Juliette, é especial. Sou Juliette, em guardar a liberação do pátio para a liberação do 1-0. Liberação do pátio para 1-0, ciente. A posição será 1-0, confirma. Posição 1-0, você vai ter que guardar em São Juliette, tem um traço da companhia que está taxiando, você vai ter que guardar e liberar o pátio para poder ingressar. Sente. Paulo Salvador, SAM 3859 no portão 9, puxa acionamento. 385909 é o número 1 para iniciar, mantém escuta e aguarda. Mantendo a escuta. Quebec? Aguarde, Quebec. Aguardando, Quebec. Controle Salvador, Papa Trevo, Juliette, Quebec Kilo. Juliette, Quebec Kilo. O controle Salvador, no meu pé, escorredor Axé, reportando fora da barra. Quebec Kilo. Vitor Mike, Quebec, direto rotatória, está livre. Direto rotatória, Quebec. Bora chamar. Oi. noite, Quebec. Confia a informação para o Victor Mike Quebec, então. Aguarde a transferência de comunicações, prosseguindo direto à rotatória. Prosseguindo direto à rotatória, aguardando transferência. Tipo 221, decola os 23, chame controle no 208, bom voo. 208, tipo 221, grato, até a próxima. Na Confins, 3h40, eu tô na linha. Taxa direita, Indy Alpha, point 0010, torre 1862, otimista 1008, só confirma o BOB. 826B, livre taxa, ponto espera 186, Ocean Air 62, 119. Ingresso Juliette, portão 10. O 638 pode prosseguir 10, então? Afirmo, Juliette 10. Após o parqueamento da nave do Oceaner no 10, puxa aciona chama táxi. Afirmativo, após o Oceaner no 10, autorizado, reportará para o táxi 3859. Bruno 605, após o. Os dois Oceaner livrarem, as duas Avianca livrarem a retaguarda, puxa seu na chama táxi. Os dois Avianca autorizados em chama táxi, 605. Controle ao trip 5221. Prossiga. Estou recebendo um tráfego aqui no TICAS, mas sem indicação de altitude. Você está recebendo ele aí também, bem na nossa proa? Ativo, temos um tráfego de aeroporto do litoral, mantendo 1010, é o Charlie 182. Ok, ciente. Direita da EL, Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5046. Copiado 360 para Guarulhos, via Pesolo Noneia, decola do 10, curva direita da EL, Leda Bridge. 1208 é o controle e 5046 transponder, vai ter 58 nono. Mano, 5046. 5046, confere. Chama o pushback acionamento, vai ter 58 nono. Vai chamar. Ô, Vitor, mais Quebec. Quebec, chama em torre agora 1-8, esse vão 6. 1-8-6, Quebec. Torre Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, autorizado final da 7, informe final de 2 milhas. Autorizado final da 7, após falar final de 2 milhas, Vitor Mike Quebec. Golf Oscar Romeo. Golf Oscar Romeo, é isso? Positivo, no pátio número 3, solicita autorização para reboque até a ponte número 3. Ciente, inicia o recuo da aeronave e chama na saída do pátio 3. E ciente, Oscar Romeo. CB7, chame centro de cifra 251, alterna 3325. Na 3 e na 2, quando espera pronto. Solo Salvador, T3487. Sem informação ativa, ponto cópia. 3487, 487, autorizado Guarulhos, 340, Oscar 1-0. Causa 1-0, curva direita da Euleda Bridge. Controle 120, decima 8, transponder 5035. Querido de voo? 340. Aprovado, livre de voo 340, via rota do plano, saída será da Euleda Bridge. O transponder 5035 e o controle 1208. 347 correto, chama o pushback acionamento. Olha. Para o pushback acionamento, web 589, portão 5. Gente, 5891105, vai ter que guardar o número 1 setor. Mais coisa. O 5811, você tem condições de coordenar com a equipe de solo e puxar com a cauda pro portão 06, porque eu tenho uma aeronave no pátio 3, não vai dar pra você puxar o pátio 3. Ah, sim, amor. 5811 vai coordenar. Tá autorizado? Tá autorizado. Puxando a cauda pro 06. Obrigado. Sou Salvador, bom dia. Xanem, 2-1-1. 2-1-1, bom dia. Contato radar na decolagem, suba 360 na série da El. 360, veio para a cidade presente, voa Leda. Direto Leda, está lindo, afirmativo, 621. Direto Leda, grato, 621. Controle 5221 da Trip, há possibilidade após a Arbor voar DCT Vitória da Conquista? Acondicionado, voar direto Vitória da Conquista, ao cruzar o nível 150, Trip 5221, até lá, mantendo o perfil da saída. Após 150, DCT Vitória da Conquista, grato. Controle Salvador, bom dia, gol 982, gente da Mike. 1982, boa. Na chegada Mari, Dissal 050. 050 com Mari, 1982 da Gol. 2, livre decolagem, cabeceira 10, vento 120 graus, 4-1. Livre decolagem 1-0, 63, 1-2. Final de 2 milhas, Vitor Mike Quebec. Mike Quebec, livre pouso no 7, vento 120 graus, 4-1. Livre pouso no 7, Quebec. Índia Alfa, 76 Torre, 1605, boa. Solo Salvador, o SAM 3859 para o táxi com 111 a bordo, 4h40, alternando Campinas. 3859, parte 1 no Índia Alfa, ponte espera da 10 Torre, no 186, altímetro na 08, seguindo o tráfego da WebJet que puxou no 05. Afirmativo, segue o Web e a parte 1 no Índia Alfa, no ponto espera 186, o SAM 3859-2018. Autoriza o Vitor Mike Quebec, o solo faz 3-1. 6312, decola aos 3-1. Chame controle no 208, bom voo. 208, obrigado, bom domingo. São Salvador, eu vou no 605, no ponto de espera da 1-0, pronto. O 605 ali mantém. Ali mantém o 605. Salvador, bom dia, Chanel 6312. Câmbio 312, contato radar na decolagem, subam 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, alguma velocidade no Aracaju? Prossiga direto Jambo, aguardando o Aracaju. Jambo aguardando o Aracaju. Alinhar livre decolagem, vento no 20 graus, 039. Alinhar livre decolagem, sino 01 no 605. Táxi Web 5811, estamos com 133 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna com 20.